Eu estou muito cansado do peso da minha cabeça. Desses 10 anos passados, presentes vividos, entre o sonho e o som. Eu estou muito cansado de não poder falar palavras sobre essas coisas sem jeito que eu trago no peito e que eu acho tão bom. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de mana e de lua, de ti e de mim. Um cara tão sentimental. Quero uma balada nova, falando de brotos, de coisas assim, de mana e de lua, de ti e de mim. Um cara tão sentimental. Quero a sessão de cinema das 5 pra beijar a menina e levar a saudade na camisa toda suja de